namorada de Barroso recebeu mais de 300 mil em honorários. A verdade que abala o STF. Um pagamento de R$ 303.738,52. Em pleno julho de 2025, para Rita Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional e namorada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o valor, referente a honorários sucumbenciais pagos pela Advocacia Geral da União, AGU, não apenas chamou atenção, explodiu na cara do povo. Porque esse valor é mais de 6 vezes o teto do funcionalismo público, que hoje gira em torno de R$ 46.300. E quando um agente público recebe algo assim, a pergunta não é só sobre o dinheiro. É sobre ética. É sobre privilégio. É sobre justiça. É sobre o que está realmente acontecendo nos bastidores do poder. Honorários sucumbenciais são pagos a advogados públicos quando o Estado vence uma ação judicial. É uma forma de remunerar o trabalho jurídico que gerou economia para os cofres públicos. Em tese, é justo. Em tese. Mas na prática, valores como esse soam como um tapa na cara de quem trabalha duro, ganha pouco e vê o teto do INSS ser discutido como se fosse um luxo. 300 mil reais em um único mês, para uma servidora que, além de tudo, é parceira do homem mais poderoso do judiciário brasileiro, acende todos os sinais vermelhos. Porque não é só sobre o quanto ela ganhou. É sobre quem ela é. É sobre com quem ela dorme. É sobre quem decide o que é legal ou ilegal no país. E o pior, isso acontece em um momento em que o Brasil inteiro está de olho no STF. Em que decisões políticas, eleitorais, criminais são tomadas por uma corte que deveria ser imparcial, mas que cada vez mais parece envolvida em interesses pessoais, partidários, ideológicos. E quando o presidente do STF tem uma relação com alguém que recebe valores astronômicos do Estado, a dúvida é inevitável. Será que isso influencia? Será que há um conflito de interesse? Será que decisões são tomadas pensando no bem comum ou no bem de quem está ao lado? Não estamos dizendo que houve crime. Não estamos acusando de corrupção. Mas estamos exigindo transparência. Estamos exigindo explicações. Porque ética não é só seguir a lei. É ir além. É demonstrar que não há privilégio. É mostrar que o poder não é usado para beneficiar quem está perto. E o fato de esse pagamento ter sido feito, sem escândalo, sem debate, como se fosse algo normal, mostra o quão distante o poder está do povo. Enquanto milhões lutam para pagar aluguel, o parceiro de um ministro recebe mais de 300 mil reais em um mês, e ninguém grita. E ainda tem a questão do teto. O funcionalismo público tem um limite salarial. É a lei. Mas parece que, para alguns, a lei é elástica. Para alguns, o teto é só uma sugestão. E quando o dinheiro vem de honorários, ele não conta como salário. E aí, o sistema é contornado. E o cidadão comum, que paga imposto todo mês, fica olhando, impotente, vendo o espetáculo da farra com o dinheiro público. E não se engane, isso não é isolado. É um padrão. É o Brasil que tem um sistema onde quem está dentro leva vantagem. Onde quem tem conexão ganha mais. Onde quem tem poder protege quem ama, mesmo que isso custe caro para o contribuinte. E enquanto isso, o povo paga a conta. Paga com impostos. Paga com inflação. Paga com falta de saúde, de educação, de segurança. O povo precisa de respostas. A sociedade precisa de transparência. E o STF, mais do que nunca, precisa se explicar. Porque justiça cega não pode ter laços afetivos com quem recebe privilégios financeiros do Estado. E se não houver investigação, se não houver prestação de contas, o desgaste será total. A confiança no judiciário já está em xeque. Esse caso pode enterrá-la de vez. E você, o que acha? É ético uma namorada de ministro do STF receber mais de 300 mil reais do governo em um único mês? Ou isso é o fim da linha para a credibilidade do sistema? Comenta aí. Quero saber sua opinião. E você, já teve um dia em que simplesmente não deu para arrumar nada? Já se sentiu julgado por uma bagunça que era só um reflexo do cansaço? Já quis mostrar seu lado real, mas teve medo da reação? Porque talvez, no fundo, a gente precise de menos perfeição e mais coragem. De menos máscara e mais verdade. Entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro do melhor conteúdo da internet. Por lá, você pode trocar ideia com outras pessoas sobre vários assuntos. O link do grupo está na descrição.